Diogo Barantuas, esta semana foi anunciada a distribuição das equipas de hóquei patins pelo Campeonato Nacional da 3ª Divisão para o ano 2019-2020. Esta altura já nos pode dizer se continuará no comando da equipa sénior do Oliveira? Sim, iniciámos acordo a semana passada. Eu vou representar as cores do futebol clube do Hospital por mais uma época desportiva. E quais é que são os grandes objetivos para esta nova época? Como referiu há pouco, no dia 6 de agosto, em 2019, foram sorteadas as séries do próximo Campeonato Nacional da 3ª Divisão. E isto reflete uma maior dificuldade para a nossa equipa. O quadro competitivo este ano vai ter 3 séries, em vez de 4 séries, como é habitual, o que torna a nossa série um bocadinho mais complicado. É claro que isto também tem consequências a nível nacional. Nós passamos de uma 3ª divisão nacional onde havia cerca de 500 participantes e passamos a ter um campeonato nacional de 3ª divisão com aproximadamente 400 participantes. Era isso que eu ia referir. O Oliveira, que antes disputava na zona norte B, agora está inserida na zona centro, vai defrontar então o Feira, o Cucujães, o Termas, o Pessegueiro de Voga, Mielhada, Santarém, Laria, Marrazes, Oriense, Santa Cita, Entroncamento, Ponta Delgada e Marítimo. Quais é que são as grandes diferenças ou as novas equipas que o Oliveira vai defrontar que antes não acontecia? O que aconteceu na 3ª divisão do Campeonato Nacional foi uma seleção natural, ou seja, as equipas menos aptas e com uma maior dificuldade acabaram por desistir. É isto que parece que está a acontecer. E a entrada dos jogadores estrangeiros para o Campeonato Nacional de 1ª Divisão veio fazer com que jogadores nacionais de alguma e grande qualidade tenham descido para as divisões inferiores e tornaram a equipa, ou fizeram com que as equipas de topo ainda ficassem mais fortes. E este desequilíbrio entre as equipas de inferior da parte de baixo da tabela e da parte, entre a parte superior da tabela, criou um fosso muito grande e levou a que as equipas mais fracas desistissem. O que aconteceu este ano com estas 3 séries foi que a Série Norte é uma série muito forte, recebeu 3 equipas da segunda divisão, a Série Sul recebeu 2, a nossa série, a Série Centro, foi que recebeu menos equipas, mas contudo não quer dizer que seja a série mais acessível. Porquê? Porque recebeu os, como referiu, o 3º, 4º, 5º e o 6º classificado da Série C na época 18-19 e vai ter as equipas que o ano passado na série B ficaram melhores classificadas. Temos só aqui o caso do Hóquei Clube Termas, que foi a equipa que obteve o pior resultado na época desportiva de 18-19, mas contudo já apresenta um projeto de subir a divisão incrível, onde foi reforçar com um excelente treinador vindo da 1ª divisão, o Tiago Sousa, foi buscar um internacional chileno, o Quintanilha, que é um jogador de topo, que veio da 1ª divisão espanhola para a 3ª divisão portuguesa, foi buscar um guarda-redes muito conceituado, ao Clube de Câmara, o Ricky, e ainda foi-se reforçar com o Rafael Sousa da Escola Livre. Ou seja, vamos ter muitas dificuldades este ano em competir nesta 3ª divisão Zona Centro. Mas pronto, é um desafio e quem nos conhece, e foi por isso que eu também aceitei a ser treinador da equipa sénior do Futebol Clube do Oliveira Hospital, foi este desafio e criar dificuldades às equipas que vêm ao Oliveira Hospital para defrontar a nossa equipa. Se acaso, nós queremos ser o mais forte possíveis e vamos criar as maiores dificuldades a todos eles. Então, os objetivos do Oliveira será então conseguir a melhor classificação de sempre e também a melhor pontuação? Assim, nós trabalhamos sempre para fazer ano após ano um melhor resultado. É claro que eu sou a primeira pessoa a dizer que este ano o panorama vai ser diferente. Nós tínhamos uma equipa muito, muito, muito competitiva ano passado, apesar de muita juventude. Nós tínhamos ótimas condições de treino, conseguimos fazer uma segunda volta espetacular. Este ano perdemos alguns jogadores, como eu já referi na última entrevista que fizemos em relação ao balanço da época desportiva passada. E nós perdemos 3 jogadores, que foram estudar para Coimbra, um foi estudar para o Porto, e e não conseguimos combatar essas saídas. É claro que o núcleo duro da equipa está presente, para terem noção, nós vamos competir este ano no Campeonato Nacional de 3 Divisões na Centro com uma guarda-redes feminina, algo inédito no hockey patins, mas teremos todo o gosto em fazer parte desse projeto e apresentarmos essa novidade. A Alexandra é uma guarda-redes formada em Oliveira do Hospital e que este ano vai fazer parte do plantel sénior de Oliveira do Hospital. Mais uma vez o Oliveira, então, o Diogo, a confirmar então que esta secção do hockey patins a primar então por ter jogadores formados e naturais da Oliveira do Hospital. Em relação ao campeonato, será que já nos pode dizer para quando é que estará previsto o início? O início do campeonato eu posso dizer, não tenho agora em mente qual será a data precisa, mas rondará o 10 de outubro. Será então no início de outubro? Sim, será no início de outubro.